A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olhe assim, não. Você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olhe assim, não. Porque até sou capaz. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão.